Chorei por a canção que eu fiz já andou. Você ainda não entendeu quem eu sou. E eu continuo cantando. André Zanella. Chorei e arrependido por não ter dito pra ti que aqueles versos simples que eu escrevi era a resposta do que você perguntou. Você para mim foi como um raio de luz, a inspiração dos versos que eu compus, que a cada dia me dão forças pra viver. Você foi quem deu a minha vida mais sentido. O tempo passa, tudo será esquecido. Eu continuo lutando por amor. F-250 Bruta de Raça, Palmas, Paraná. Talvez a cruz e nem a pomba mensageira para dizer se você ainda está solteira ou já tem outro ocupando meu lugar. O dedo pro alto. Nós que guardamos entre nós tantos segredos. Dizer que amava eu tentei e tive medo, porque a emoção embargou a minha voz. F-250 Bruta de Raça.